小妹妹啊。 Boa noite, prossiga. Boa noite, estamos no ouvinte Uno Uno, informação Delta, com QNH1018, querendo a autorização do voo para Lisboa, nível inicial 350. Temos o 370, aceito? 3370, Árvore, transição Elefa. 73283, contato radar, subo para o nível 360, direto Elefa. 360, direto Elefa, o TAM 3283. M? 350, 370 no devido ao peso, não será possível. Temos que coordenar com o centro Recife, aguarde. Noite 66 no solo 05, libera direita, solo 121, décima 1. 211, obrigado, noite 66. Isso, pro táxi. Sim, 397. Pro 99, estimado 3 minutos. 13. Boa noite, São Salvador, 19, não, 1866, libera na Fox Trot. 1866, boa noite, táxi de Alfa, repartiante da Juliette. Alfa, informa Neo 0 da Juliette, 8-6. Portugal 022, pronto para a cópia? Afirmativo, estamos prosseguindo. Autorizado Lisboa, nível 350, via Upper Zulu 44, Mossoró, Upper November 866, conforme plano de voo. Saída Momo, transição de loop. Decola da 110, curva esquerda, controle 120, décima 8, aciona 5106, coteja. Estão autorizados na Lisboa, nível inicial 350, Upper Zulu 44 para Mossoró, Upper November 866, depois de acordo com o plano voo, saída Momo com D-Loop, saída depois pela esquerda, controle 120.8 e o código 5106, SAP 022. Protegimento correto, chama para perfeccionamento. Sim, faremos, muito obrigado. Então, só no 79 bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna na cabina. Confirma a autonomia? 3 horas e 50 minutos. Gente, no 79 a bordo, altímetro no 0, no 8, táxi via parte através do portão 612. Gente, 3, 8. 1197. 1866, táxi via Juliette, portão 4. No portão 2. Via Juliette para o 4, 1866. 1705, aguarde para o pushback. Guardando. Traveiro 62, é 3197. Gente, o TAM 3197 seguirá na retaguarda do Boeing da Gol ingressando no pátio. Informo que o Boeing da Gol vai para o portão 4, após o mesmo segue via Índia Alfa no ponto de espera torre 18 decimal 95 com voo. 3197, após o voo via Índia Alfa ponto de espera 18 assim. Bom, no 099, autorizado prospeccionamente, chamar o táxi. Chamará para o táxi no 099. Estabilizado. Ajuste 10, 18. Gente, descer para 2000, vai reportar estabilizado no 018. O 1168. Torre da 3197, pronto, ponto de espera, 10. 10. Estão 10, vento variável com 2 nós. A gente decola da 0, 3197. O táxi, o voo 1099, nós temos aqui 157 a bordo, pegando Berlândia, 250 de autonomia. 157 a bordo, altímetro 1018, táxi via pátio, mantém outra vez o portão 612. 018, mantém outra vez 612, igual no 1099. 197, decolada 12, controle 120, decimal 8. Boa noite, bom trabalho, 3197. Controle Salvador, muito boa noite, da 3197, Nadael. Pois 197, contato radar, suba para o nível 340, direto Leda. Direto Leda, 3, correspondente 240. 340, respeito 3217. Negativo, 3. 340, 3197. 22 para pushback. baixa para o táxi. Confirme. Autorizado, Portugal 022, chama para o táxi. Autorizado, chamaremos para táxi, o Portugal 022. Direto a nível 360. 360 subindo, 3197. Gente, 145 a bordo, altímetro no 08, táxi via Índia Alfa, no ponto espera Torre 1 no noite, sua nave 5, bom voo. Índia Alfa, 289, ponto espera, obrigado, boa noite. Estou no 099, segue como número 2 no táxi, via Índia Alfa, no ponto espera Torre 1 no noite, sua nave 5, bom voo. Confirme para o gol no 099. Segue como número 2 no táxi, via Índia Alfa, no ponto espera chame Torre 1 no noite, sua nave 5, bom voo. Índia Alfa, número 2, ponto espera 895, grato. Estabilizado na LS Baixa Federal, voo 1168. Gente, voo 1168, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 395, né? Espera da 10 pronto. 705, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 10 Salvador, boa noite, voo 1168, final Baixa Federal. Voo no 1168, avistado, quem negar no 098, autorizado pouso, pistão no 0, vento 240 graus, 04 nós. Vente livre pouso, 1018, voo 1168. Gol no 705, após aeronave da companhia na curta, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Agora, quase o voo está aproximado, será que vai ser? 1168, no solo 18, libera a direita, solo 121, décima 1. 121, libera a direita. Salve Salvador, boa noite, voo 1168, voo 1168, boa noite, táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette. Voo 1099, ponte espera pra... No 099, autorizado a alinhar e manter a pressão na 0. E mantendo 0, 1, 0, 9, 9. São 3197, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterno 33, decimal 25. Boa noite, bom trabalho, 3197. Igualmente, bom voo. 5 decolado ao 20, controle 120, decimal 8. 208. 1705, decolou. Ponte espera, chama na torre, 118.95, obrigado. Tá, 22. 360, direto, Leda, obrigado. Bono 099, decolado 23, controle 120, decimal 8. 208, boa noite. Salvador, boa noite, Bono 099, passa 1400 pés, sem nada. 099, contato radar, tudo sobre nível 360, direto elétrico. 360, direto elétrico, Bono 099. Salvador, boa noite, o TAP 022, estou em posição de espera da pista 10. TAP 022, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 220 graus, 03 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, copiado vento TAP 022. Uno 705, chame Centro Recife em 125 decimal 1, alterno 33 decimal 25. 251-3325. Afirmativo, vamos. Obrigado. Uno 099, chame Centro Recife em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Centro Recife, 126 decimal 8, boa noite, vamos dar uma volta. Boa noite. Alô, boa noite, é para o 022 AV on Palma Departure, crossing 1600. Protocol 022, boa noite, radar contact at departure, climb to flight level 350, after 2000 feet fly heading Cogibu intersection, Kilo Oscar Golf Bravo Uniform. After 2000, direct Cogibu intersection, climb to level 350, protocol 022. 084, Squawk 910, descend to 2000 feet, QNH 1018. You have conditions to fly heading 29 intersection, that's uniform in November Alpha. Roger, proceed to Delta Uniform November Alpha, QNH 1018. Over. Portugal 022, contact Recife Center, frequency 125.45, if unable, 126.85, so long, sir, this flight. 125.55, secondary 126.85, até a próxima, obrigado, uma boa noite, é Portugal, 022. Controle, está 3662, formação Eco, boa noite. Está 3662, acione identificação, desça para 3.000 pés, ajuste 10019, direto Duna da presença. Direto Duna, desce para 3.000 pés, está 3662, o centro pediu para a gente reduzir para 250, procede? Procede, informa o tráfego posição de 12 horas, 9 milhas, mesmo rumo, aeronave que o precede na aproximação, cruzando o 120 para o 020, um Airbus 330. Necessito que mantenham a distância por causa da esteira de turbulência. Afirmativo, está visual com o tráfego, está 362. Europa 08-4, confirma indicated speed. Speed 28, aeronauta, Europa 08-4. Salvador 732, 58, informações. 3858, aciona identificação, desça para 4.000 pés, ajuste 1019, voe dono. 4.000 pés, voando dono, fazer esse ponto conforme ele fez esse tempo. Wait, still by zero, about 084. Again? Para 3662, reduza. 230 nós. 230 nós, para 3662. Na 3858, inicie redução. 230 nós. 230 nós, 3858. Zero 084, descend to 2,000 feet cleared. IOS X-ray fine approach procedure, report sufficient on the localizer course. Descend 2,000, clear IOS approach runway 10, will report established on final, Europa 084. Meia dois, reduza 2209. 2209, está 3662. Roger, Europa 084. Europa 084, Roger, complete approach, contact tower 118.95. Complete approach, 118.95, Europa 084. 3662, desça para 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. 3858, desça para 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. Europa 084, heavy 5, good land runway 10, wind 220 degrees, 4 knots. Clear to land runway 10, Europa 084. Salvador, boa noite, voo 2043, tem programação R, está no 07 para Guarulhos. Voo 2043, autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível 360. Após decolagem, pista no zero, curva direita, saída da Euleda, após Mótima. Controle Salvador 120.8, torre 18.95, transponda 5126. Está autorizado via rota do plano 360, decola da 10, curva direita, da Euleda, Mótica, é saída. O controle 208, a torre 1895, transponda 5126, ou 2043. Correto, chama pronto para chamar. Vai reportar. Localizadores já visual, tá? 362. Gente, inicie redução, complete aproximação, chantou aí 118.95. 1895, tá? 362. Santa 3662, sinal baixando travado, boa noite. Santa 3662, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 019. Gente, Santa 3662. Runway 084, the ground at 52, vacated the runway via taxiway Gulf, expedite your taxi please and contact ground 121 at Mo 1. 121 Montana, tá 3258. Gente, tá 3258, completa aproximação, chama 2118 decimal 9. 2895, boa. Boa, Tan 3858, Duna Intercessão ILS-S6. Tan 3858, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Alpha 084, taxi approved by Golf Alpha Juliet, April 1, position 11. Golf Alpha Juliet, April 1, position 11, Europa, Zero, April 1. Tan 3662 no solo 54, libere via Foxtrot, mantenha a posição antes de ingressar na Taxiway Alpha e chame o solo 121, decimal 1. Afirmo na Fox, mantenha a posição e chame o solo 3662. Salvador, Tan 3662. Tan 3662, de passagem o Airbus 332 da Air Europa à sua frente. Ou à direita já, sigam como número 2 até antes da Juliette. Afirma, seguindo o mesmo como número 2, o Tan 3662. Probe, Europa. Livre posto, Tan 1-09-6, sem identificação, desça nível de voo 050 via Chegada Mare. 050 via Chegada, 09. Possibilidade de proa de Capiotona? 1-09-6, autorizado voo na proa de SAP. Vai, Capiotona 09-6, muito obrigado. No solo 56, ao liberar via Fox, solo 121, decimal 1. 21, 3, 2, 5, 2. solo, tá 3858, segurando as coisas. 3858, Lisa Stark, portão 02. 02, 2043, está no 07. Portão 07, aguarde autorização. Aguarde. Autorizado agora, portão 07, voo 2043. Voo 2043, autorizado agora, chame pronto para o táxi. Está autorizado então, chamar para o táxi, voo 2043. Autorizado ingresso, portão 02, pátio 1. 02, 3258. Controle Salvador, boa noite, Sonar 63 1 0 6 da Airport. Sonar 63 1 0 identificação, desça a nível de voo 060, via chegada Mari. 060, via chegada Mari, Sonar 63 1 0. pronto para o táxi, o voo 2043, 175 agora, autonomia de 4 horas, antena com... Autorizado o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, ponto de espera, transferência, gol 2043. Pátio Uno, Índia Alfa, ponto de espera, transferência, gol 2043.